Dois indicados. 280, Sena. 3178, redução 2309. 2309, reduzindo agora, tá? 3178. Desce para 2.022, aguardando o vetor final para o localizador. Desce para 2.035, onda 5, 1.022. Xenia 6224 estabilizado. Só no localizador, Xenia 6224. Planta final, chama a torre 1186. Torre 1186, Xenia 6224. Torre Salvador, Axoné 6224. Baixou, travou, visual 410. Passando alta, Axoné 6224. 6224, cheque o trem, autorizado pouso, vento 160 graus, 8 nós, pista 10. Autorizado pouso, Axoné 6224, baixou e travou, visual 410. Movimento de superfície do Xenia 6224. 160 graus, 8 nós. 6224. Seu trip 5505, nós temos condições de interceptar por meios próprios ao final do INS X-Ray. Gente, aguarde mais próximos de adoração pro localizador, vai na Proediduna. Ok, voando agora na Proediduna, trip 5505, obrigado. A gente mantém a posição. Zona 78, Gratão, desce para 3.000, 1.022. 3.000, 1.022, Grato, tá, 3.078. Gente, aguarde cópia Guarulhos. Xenia 6313, autorizado ali, mantém no zero. Ali bateu 5-0, Xenia 6313. Dois, quatro, solo 5-6, direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, não me escuta. Gente, tá na direita, táxi via Alfa, mantém sua escuta também, 224. Meia três, no treino, decolar, vento 1, 60 graus, 62 anões. Decolar, Flávio, 190, chamei 63, ó. 2074 para 4. Autorizado, 360 para Guarulhos, na Pesulo 16, via Bride, Belo Horizonte. Da cola da 10, curva à direita, saída Dael, Leda e depois Rua Bride. Aciona 5412, controle 208. 31781 para 2000, 1022, liga final LFZ, posto estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado, dá 31978. Chão para acionamento 074. Oi, Salvador, boa noite, hotel 3005, uma sangue. 3305? Afirmo, 3305. E para Recife, aguarde 4 minutos. Pode acabar, 3305. 313, acorda 58, controle 208. 208, 313, boa noite. 595 completo, chama a torre 786. 786, grato, bom trabalho, senhor. Realmente. Controle Salvador, boa noite, eu chamo a 63, 13, está cruzando 1600, velho. 515, avistado final, cheque o trem autorizado, pouso, ventura 60 graus, 62 anéis. Tente, livre pouso a reportar, o trem de pouso baixado, 355515. Tá 3305 para cópia. Autorizado Recife 330, nível via Purisque 58, decola 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, aciona 5413, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 330, via Purisque 58, decola 10, curva esquerda, saída Puca, Aracaju, responde 5413, controle 1208, 3305. Correto, chama para acionamento. 6224 esquerda, portão 1. Esquerda, portão 1, 6224. Chama para acionamento. Tá contra a embaixada travado, 355515. Livre pouso, 1,60 graus, 62 mais, 5515. Livre pouso, pistão no 0 para 355515. Ciente, aguarde 4 minutos. Trip 5515, sola 01, direita, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, mantém a escuta. Direita, Alfa, Kilo, Pátio 3, vai manter sua escuta, o Trip 5515. Zona 78, chame Torre 118, meia dúzia. 118, meia grata, Torre 118. Torre Salvador, boa noite, UTAN 3178. 3178, avistado final, cheque trem, autorizado pouso, vento 1,60 graus, meia dúzia anéis. Livre pouso, TAN 3178, pista 1-0, trem baixado e travado. A 235 para Copa. Autorizado 360 para Confins, na PR-06, via Bridge. Decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda e depois voa posição Bridge. Aciona 5415, controle 120, decimal 8. Reto, chão para acionamento. Boa noite, Web 579. 579 da Web, boa noite. Voa Duna, desce para 2000 pesos, de estado 1022, 1022. 1022, altinho aí, desce até 2000, na verdade, bom, na hora, 579. Sobe ao 05, de direita, táxi Alfa e chamante da Juliette também escuta. Alfa vai chamar para ingresso da Juliette, o TAN 3178. Olha o 3-1-3. 3-1-3, prossiga. Autoriza a Prodibrid? Presente, eu solicito direto ao centro Recife, no 251, alterna no 3325. 251, 3325. Obrigado, um bom domingo. Aumente. E ingresso esquerda para área remota, ok? Esquerda para área remota. Juliette, esquerda para área remota. Então, 3178. Estou em Salvador, 3305 para pushback, acionamento no 612. Pelo 612, observe a aeronave da companhia que está passando agora aí atrás. Após ela, livre de acionamento, chame táxi. Após a aeronave da companhia, livre de acionamento, chama táxi, 3305. 4235 do 3, autorizado, chame táxi. Poderia confirmar a posição, por gentileza, portão 3178? Ah, aqui está dizendo a 14, ok? 14. Tá, ok, já visualizamos aqui o macho aqui, obrigado. Táxi, o 4235, chama no ponto de espera para fazer colagem. Beleza, sinal LSP, reporte estabilizado. É, bem, 5718, nível da DS. 2, aguarde. Calma. Adoro, 3305 para o saque. 156 bordo, 3 horas de distrito, até na Natal. Alívio táxi, via pátio, Índia, até o ponto de espera, chama o ponto para decolar. Via pátio, Índia, vai ter guarda azul, com a pronta 3305. Um minuto. Obrigado. Alinhar e decolar. Avião 160 graus, 8 nós para 235. Passe a torre 18,6, por favor. Torre Salvador, boa noite. Aqui é o 24, informação é 2. Que bom, 24, aguarde 230, Caju. Ciente. Sete autorizado, acionamento, chame táxi. Decola 1-4, controle 208. 04-265, obrigado. Criador 24, a cópia? Eu não sei, mas eu vou dar um passo. Autorizado, Aracaju 230 na Golf 677, decola curva esquerda, saída é Apuca, Jamo e depois voa Aracaju, aciona 5420, controle 208. Voa direto Leda do presente. Presente Leda, subindo para o 360, azul 4235. Responde, 1208, 1202. Chegou ativo, chão para acionar. Para, Salvador, boa noite, web 5716, IADS, baixa para volta. 6576, autorizado para uso, pista 10, vento 160 graus, 62 anéis. Repouso AB, 5716. A gente mantém a posição. 7-4-1-7-7 a bordo, 3 horas e 50, Altana Galeão. Elive táxi à direita, seguindo a aeronave Altana, confirme o PAB. 177. Fiquei ciente, chame pronto para decolagem. Seguindo a aeronave Airbus Altana, chamará pronto no ponto de espera para decolagem, Mono 074. Autorizado, né? Manter o TAN 3605. Sete no meio, solo zona 9, direita, táxi via Alfa e Kilo, do Pat 3, na minha escuta. Alfa, Kilo, Pat 3, na sua escuta, web 5, 7 no meio, livrando a porta. Lutan 3305, livre de decolar, vento 1 no 60 graus, 62 anões. Chama Recife 1251, alterna no 3325. Recife 251, alterna 3325, alterna 3325, obrigado.